Sempre na corrida me convém. O raciocínio é mais de 100. Não pago de artista, sou do gueto periférico. Sou MC, rimador, ganhei mérito. A voz do excluído, oprimido, sofredor. Dos não favorecidos, esquecidos na dor. Uma lição de vida, o hip hop me mostrou, me ensinou. A hoje em dia eu ser quem sou. Respeito e conceito com meu grupo conquistei. Respeito é pra quem tem, já dizia sabotagem. Tenho compromisso com meu povo, falo sério, parceiro. Acredito. Dos ancestrais eu sou herdeiro. Você não tem estilo, nos denigre sem noção. Rimando porcaria com comédia e depressão. Está contribuindo pra acabar com a nossa imagem parasita. Pare, pense e reflita. Respeito é pra quem tem. Se vem das ruas, sei que faço por amor. Dinheiro é consequência pra quem é merecedor. Me diz qual é o caminho do sucesso, você sabe. Iludido com a fama, você tá. Aí é tarde. Em mesas de bilhar, na humilde já cantei. Pão com mortadela de cachê já ganhei. Registro vagabundo, artistinha até umas horas. Nariz empinado e olha que chegou agora, vai vendo. Rolando com os playboys, simpatia ao seu dispor. Militância já era, truta, essas ideias embaçou, moro? Medíocre sem status, sei que amo ostentação. Viaja na ideia, realmente sem noção. Você é corajoso, tenho que admitir. Paga vários micos pra na vida subir. No livro dos comédia, o seu nome vai pra lista, se liga. Pare, pense e reflita. Respeito é pra quem tem. Valeu pelo convite, preto, eu tô aqui. Respeito e humildade, anda junto, resumi. Ele, devemos unir e não separar. Mas tem uns fulano que não dá pra acreditar. Não sabe o que canta, não sabe o que diz. Destrói a sua vida, achando que é feliz. Diz, da boca pra fora, rima só bobeira, informação. Ignora menos um na vida passageira. É uma cobiça, carrega a inveja. Apoia a injustiça de carona. Na tragédia, na trajetória. Vitória sem valores, caguetando os irmãos. Falando mal dos trabalhadores. Contra a demente, a velha escola em ação. A informação é formação na idade dos ladrão. Voz da função, ação e reação. Nego break, ó que fica. Acalma na contramão. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Respeito. Respeito é pra quem tem.